quasiment. Não adianta chorar, porque você mesmo é culpado por formar tudo que passou. Você não se ligou que era uma pá, uma rapa que queria te prejudicar. Eu te dei um toque, você não botou uma fé em mim. Logo em seguida me tirou de Loki. Só que no fundo, no fundo, o verdadeiro Loki é você, que não olhou os vagabundos que estavam girando ao seu redor. E agora, o que é pior, você se entrutou e agora se acha malandro demais. É porque agora tem seu poder, você tem maconha, farinha, como antigamente não tinha. E os revólveres então, é 28, escopeta, PT até oitão. Esses calibres você tem de montão. Só que perdeu pessoas de valor no seu barraco, a sua mãe e o pai, e na rua os irmãos, rei. Hey, agora venha pra cá, sinta o poder da bala do nosso rap. Pegue meu canhão, dê um tiro de inteligência, consciência, e verá que a paz está difícil de praticar. Mas nem tudo está acabado, pense um pouco, se ligue no que eu te falei. A sua morte chegará rapidinho, foi o que eu pensei. De um cara que de hora pra outra muda os pensamentos e os atos para o lado errado, sem futuro. Eu digo, se não usar a cabeça, se ligar rapidinho a viela, depois a terra será o seu destino. Esse é apenas o meu toque, desvia desse caminho, pare, pense e acorde. Lave o rosto, depois de lavar o rosto, você verá que é apenas um sonho, uma ilusão da sua cabeça. Se fizer isso que eu te digo, você vai acordar antes que uma bala possa te parar. Tem que se ligar, acordar e lutar. Apenas um toque, apenas um toque. Acredite se quiser. Apenas um toque, apenas um toque. Acredite se quiser. Apenas um toque, apenas um toque. Acredite se quiser. Apenas um toque, apenas um toque. Acredite se quiser. Passou, passou. Você fez uma pá de coisas por aí, aqui e ali, do outro lado, agora lá na área. Todo mundo tá sabendo que está andando com uma pá de tipo estranho, e até adiantando o lado dos outros e o seu. Você se esqueceu, você agora não passa de Maria, vai com as outras. Otário, safado, pilantra, agora é isso que todos estão pensando de você. Lá na área você não tem mais a confiança de ninguém. Que barco furado, eu te avisei, muito bem. Mesmo sem grana na merda, sua vida tava bem, mas se fingiu cego, não me ouviu. Os PMs te enquadraram agora. Puta que eu pariu, naquela sexta-feira que a chuva caiu, eles estavam na sua porta e você não sabia. E agora o que é que vai fazer? O que vai fazer? O que é que vai fazer? Mesmo que queira, não pode fazer nada agora. A área anda suja, playboy treme, é culpa sua. Eu avisei, fica na sua, você não quis ficar. Vai ver agora o que vai constar, se não morrer na mão da PM. Minha sorte é sua, agora eu quero ver que atitude vai ter. Se cair lá dentro, paciência no momento. Então se liga, pense como o vento, pense como o vento, pense como o vento, pense como o vento, pense como o vento. Agora é o rap, resgate o 5-7 do povo, povão, juventude, nação, paz e amor. Apenas um toque, transformação. Apenas um toque, acredite se quiser. Apenas um toque, apenas um toque. Acredite se quiser. Apenas um toque, apenas um toque. Acredite se quiser. Apenas um toque, apenas um toque. Acredite se quiser. Aí, mano, é apenas um toque, pois você é milhão, tá ligado? Então eu só quero o teu bem. Ô, mano, o que que tá pegando aí, velho? apenas um toque que o cara tá dando pra mim aí. É, mas aí, tem que se ligar na parada aí e escutar os irmãos, hein, mano. Certo? Pensando que o crime é creme, mas essa ideia aqui não é não. É isso mesmo, rapaz. Leva a mão lá, é apenas um toque, firmeza, mano. 13 volts, firmeza. Tá certo. Te conheço há mil anos, tô apenas te dando um toque, certo, doido? Falou, mano. Opa, eu quero apenas seu bem. Firmeza, valeu aí, ó. Opa, então vamos sair fora, depois nós se tromba então. Falou, rapaziada. Falou. E aí?